Panorama Agrícola para 11 de julho de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente, quase cheia, hoje, 11 de julho de 2014, estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. Eu sou Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. Barco parado não faz viagem, este é o ditado de hoje. Confira no programa desta sexta novos pesquisadores para você aqui na IPAGRE. Hoje tem também lançamento do informativo do SC Rural. E no Alimento e Companhia, saiba o que é fome oculta e como evitá-la. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Dica do dia. Diga não à automedicação. O Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos foi criado para orientar e propor ações para a promoção do uso racional de remédios. É preciso qualidade, segurança e eficácia no uso dos medicamentos. Procure um médico de sua confiança. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento Companhia de hoje nós vamos falar para você sobre fome oculta. O que é isso? É a falta de micronutrientes e pode se manifestar de forma silenciosa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a fome oculta é um problema nutricional mais comum no mundo. No Brasil, prejudica atualmente 40% das crianças de todas as classes sociais. Você come bem, mas não come certo. Cansaço, fraqueza e dores musculares são sintomas de quem tem a fome oculta. A solução passa por um bom prato de feijão com arroz diariamente, pelo menos de segunda a sexta-feira. Também bastante verduras, legumes, frutas e grãos. O arroz vitaminado é uma solução que tem sido apontada como essencial para o combate à fome oculta. É uma dose extra de vitaminas B1, B9, o ácido fólico, ferro e zinco. No Brasil, quem tem trabalhado com o assunto de produção de arroz vitaminado para combater a fome oculta é a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. O arroz vitaminado é um pouquinho mais caro do que o arroz tradicional, mas ajuda então a combater a questão da fome oculta, que se você comer bem feijão e arroz todos os dias, frutas e legumes, não terá problemas. Falamos então aqui no Alimento e Companhia sobre a fome oculta, um problema que afeta muitos brasileiros, 40% das crianças, mas que tem solução na alimentação correta e saudável. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No espaço do SC Rural de hoje, nós vamos falar sobre o informativo SC Rural, o Boletim do Desenvolvimento Rural, uma produção da Secretaria Executiva desse Programa de Estado Santa Catarina Rural, Cooperação para o Desenvolvimento. Esse informativo traz um balanço das principais atividades nos últimos meses do SC Rural. SC Rural investe na competitividade da agricultura familiar. Até 2016, serão investidos 189 milhões de dólares em todo o estado. Essa matéria de capa desse informativo SC Rural, o Boletim do Desenvolvimento Rural. O informativo traz também informações sobre pequenos produtores de leite que estão profissionalizando a atividade, fábrica de biscoitos que conquista espaço em importantes redes de supermercado em Santa Catarina e banana orgânica em sistema agroflorestal garante aumento de renda em Biguaçu. Também informações sobre o apoio do SC Rural, que está viabilizando novas agroindústrias, uma delas em Seara, no meio oeste de Santa Catarina, próximo à Concórdia. Também outras informações importantes, como o benefício que está chegando a todas as regiões do estado, Cooperaqui, que eleva padrão produtivo e colhe os resultados nessa agroindústria de Quilombo, no oeste do estado, e Propriedade de Urubici, que adere ao turismo rural. Uma das metas também desse programa de estado, o Santa Catarina Rural, Cooperação para o Desenvolvimento. Confira a entrevista de hoje. Neste mês de julho, 22 novos pesquisadores começaram efetivamente a trabalhar na IPAGRE. Foram aprovados no concurso público de dezembro passado. Esses pesquisadores vão atuar em 10 centros de referência em pesquisa agropecuária em Santa Catarina. E quem dá mais detalhes sobre esses profissionais, essas atividades, é o diretor de pesquisa da IPAGRE, Luiz Antônio Paladini. Bom, a nossa opção que foi feita agora para essa primeira chamada dos pesquisadores, que até o final do ano nós vamos ter outra chamada, nós fizemos as opções por a parte de melhoramento genético, principalmente vegetal, a parte de fitossanidade para trabalhos com pragas e doenças, a parte de solos, que é a questão de manejo, cobertura, utilização melhor do solo, e a parte de fitotecnia, que também seria o manejo das culturas, a questão de poda, épocas de plantio, todo o trato que a gente precisa dar com a planta, então ela está dentro da fitotecnia. Além disso, também tivemos a área de meteorologia, a área de aquicultura e pesca e também a área de economia agrícola. Como aptidão do nosso próprio estado, as áreas prioritárias que foram definidas, elas estarão nas cadeias produtivas ligadas à fruticultura, à olericultura, à pecuária, aquicultura e pesca, a parte econômica e a parte de meteorologia. E ainda este ano, quantos novos pesquisadores devem ser chamados, Paladini? A nossa previsão, nossa autorização, ela deve sair em breve. E o nosso pleito é de mais 13 pesquisadores, totalizando então 35 pesquisadores, que vai ser a força nova de trabalho que nós vamos ter, nas áreas que nós estipulamos como as prioridades, como é a parte de melhoramento, a fitossanidade, englobando entomologia e fitopatologia, a parte de solos e a parte, então, de fitotecnia, que é o manejo em todas as culturas. Então, com isso, nós estamos repondo um número significativo de vagas e dá também maior dinamismo, maior incentivo à atividade de pesquisa dentro da IPAGRE. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o diretor de pesquisa da IPAGRE, Luiz Antônio Paladini. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto, Mostra Catarinense de Tecnologias para a Agricultura de Pequena Escala. Máquinas e equipamentos para a agricultura familiar. Conhecimento e realização de negócios. Seminário e minicursos. Visite a Agrotec Pomerode, um evento gratuito para você, agricultor familiar e empreendedor rural, no Pavilhão da Festa Pomerana, no centro de Pomerode. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto. Informe-se na IPAGRE do seu município ou em www.epagre.sc.gov.br.